tenho muito dinheiro! Eu tenho mais de 1 milhão! Mais de 1 trilhão! Mais de 1 grão de dólares! Ele queria montar no Zimbábue! Para ti, ainda mais dinheiro! Eu tenho mais de 1 trilhão de dólares! Você não! Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu tenho mais de mais dinheiro! Eu tenho mais de 1 bilhão! Mais de 1 trilhão! Mais de 1 grão-milhão de dólares! Eu queria montar um Zimbábue! Para ter ainda mais dinheiro! Eu tenho mais de 1 grão-milhão de dólares! Você não! Você não! Você não! Você não! Você não, meu irmão! Você não! Você não! Você não! Você não! Você não, meu irmão!